Tibetan 3171, tem táxi via Pátio Índia, reporte quando pronto no ponto, espera, 1014 no altímetro. Pátio Índia, ele é para uma... No 607, no solo 59, direito, no 219. Direito, 219, obrigado, hein, cara. Por favor, mantenha voo no 607. No 607, prossiga na Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, voo no 607. TAM 3171, a linha decola sem parada? Não. Vento variável com 2 nós, está livre a linha decola sem parada, pista no zero. Airbus da companhia aí, meia milha pro externo. Firma Tibetan 3517, bom dia, o altímetro no 014, conto na aproximação, aguarda a pista livre. Informo Alfa 321, iniciando decolagem na cabeceira no 0. Aguarda a pista livre. Bom 04, aguarde a cópia, a gente no 04, bom dia. 09 para autorização. Quatro, aguarde a cópia, bom dia, 1014, só um instante. Tá 3597, livre pouso, pista 10, o vento calmo. Livre pouso, tá 3597. Tá 3171-05, decola o controle em 120.8. Bom voo e muito obrigado aí pelo apoio do colega aqui. Ok, 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. O T3890, confirmação Golf. T3890, aguarde a cópia, ajuste no 094, bom dia. Bom dia, no 094, aguardando cópia, o T3890. Salvador, muito bom dia, 3597 da TAS, livrou na sua escuta. Boa, 3597, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3597. Agora Juliette, portão 7. Pronto para cópia. Salvador Galeão 360, Brasilu 10, pista 10, curva à direita da El, Leda Bridge. Controle 120.8 e o transponder é o 5512. Brasilu 10, Brasilu 10, autorizado Galeão. 360, via Brasilu 10, curva à direita da El, Leda Bridge. 512 é o transponder, 1208 é o controle, 2904. 5512 no transporte, time pronto, 1804. Já possui autorização do 3890? Pronto para a cópia, 3890. Afirmo. Salvador Recife 330 para o 858. Pistão 90, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 120.8 e o transponder é o 5507, então 3890. 2630 para Recife, é 358, Equador 0, curva esquerda para o Caracaju, 208, controle 5507, o transponder está 3890. Remota 13, aguarda, chama para puxa e acionamento, 3890. Chamará. 014, tráfego já avistado, já embaixo travada. Tem livre pouso, pista 10, vento calmo. 3890, remota 3, para posicionamento. Autorizado, chame táxi, 3890. Chamada para o táxi, 3890. Zuno 53, seu solo Zuno 9, livre direita, chama solo 12, Zuno 19. Zuno 3, Zuno 53, bom dia, táxi via Alfa, reporte André Juliette. Alfa, reporte André Juliette, 3153. Bom dia, agora no 642, informação Golf, apresentado. 642, bom dia, agora já acabei em Recife, o ajuste no 04. Para 404. Salvador, boa noite, aeroporto, gente, aeroporto para poder pegar o trabalho. 04 autorizado, chame para o táxi. Chame para o táxi, boa noite, aeroporto. Pro 642, para a cota. Procura a cota no 642. Recife 390, província 58, pistão 0, esquerda, Pu Caracaju. Controle número 0.8 e o transponder 5597, Gol 9642. Já 390, Aracaju, falando em confirmando esquerda após a decolagem, chame para a porção 8. Mantém antes da Gillette. Oh. 607, bom dia, tá pronto para a Copa? Guarulhos 360 e a Upra Zulu 21. Pista 1-0, curva à direita, saída arbota, tradução elefa. Controle 120-8 e o transponder 5520, Gol no mesa. Gol 9620. Reto, chamada. Mar Afonso, no 607, hoje estilo 04. Para o táxi, está 3890, com comoro, 14556, altera a Natal. 3890, livre táxi até através do portão 05. Vai seguir a aeronave da Gol, que está puxando no portão 1. Salvador, boa noite, 04, está com 128 a bordo, 3 horas e 28 da autonomia, zero na Campinas, está pronto para ataque. 804 direito até o ponto de espera, 18 menos, quando pronto, ajuste no 015 agora, 804, boa viagem. Tudo bateu, é direita, ponto de espera, 186, boa noite, 04. 2890, militar de SEC, seguindo a aeronave da Gol, ponto de espera, 186, 1015, boa viagem. Tá bom, 3153, esquerda da via Juliette para o portão 4, após o tanque. Automático, após o tanque, na Juliette para o 04, na 04, utilizado alinhar e decolar, piso no zero, o vento variável com 2 nós. Paulo, vou no 642, posição 8 para o posicionamento. 642, portão 8 autorizado, seu táxi. Obrigado, no 642. Firma ativa após o Boeing 737 da Gol, a Lima tem cabeceira no 0, tá? 3890.